Capítulo 148. Louvado seja o Senhor. Louvem o Senhor desde os céus. Louvem-no desde as alturas. Louvem-no todos os seus anjos. Louvem-no todos os exércitos celestiais. Louvem-no sol e lua. Louvem-no todas as estrelas brilhantes. Louvem-no altos céus. Louvem-no vapores acima das nuvens. Todas as coisas criadas louvem o nome do Senhor, pois Ele ordenou e elas vieram a existir. Ele as pôs em seu lugar para todo sempre. Seu decreto jamais será revogado. Louvem o Senhor desde a terra. Vocês, criaturas das profundezas do oceano. Fogo e granizo, neve e nuvens. Ventos tempestuosos que lhe obedecem. Montanhas e colinas. Árvores frutíferas e cedros, animais selvagens e domésticos, seres que rastejam e os que voam, reis da terra e todos os povos, governantes e juízes da terra, rapazes e moças, idosos e crianças. Louvem todos o nome do Senhor, pois exaltado é seu nome. Sua glória está acima da terra e dos céus. Ele deu força a seu povo e honra a seus fiéis, o povo de Israel, que lhe é chegado. Louvado seja o Senhor.